sou metaleiro e não só me visto assim. Cusquinha de couro atolada bem no rabo. Agora sou metaleiro, sou idote e não despacho. Cabelo mal lavado e pulseira de espinho. Quem não é true metal, não é meu amigo. Duelo de guitarra, pois eu sou o mais fodão. Masturbo o braço dela e requebro até o chão. Vou jogar RPG, nisso eu sou uma fera. O sonho da minha vida era viver na Idade Média. Chorei a igreja, mas não sei o porquê. Se era bem redice, então pra mim é lei. Cusquinha de couro atolada até o fim. Agora sou metaleiro, então só me visto assim. Cusquinha de couro atolada bem no rabo. Agora sou metaleiro, sou idote e não despacho. Chega a noite, vou pra uma seita batista. Eu sou black metal, satanista pra dedéu. Todo dia na minha cama, rezo pra papai do céu. Eu sou heavy metal, adoro cramunhão. Quando eu vi impostora, eu fiquei com o cu na mão. Eu sou do metal, então resisto a dor. Quando ouço impostora, peço arrego pro pastor. Cusquinha de couro atolada até o fim. Agora sou metaleiro, então só me visto assim. Cusquinha de couro atolada bem no rabo. Agora sou metaleiro, sou idote e não despacho. Quero um CD do Manowar War também. Eu queria tipo eles, me vestir como He-Man. Vou pro show do tal de Slender pra pegar umas tchutchuca que não tem dente na boca. Bafo de catacumba. Agora passo tempo, arrumei uma mulher que vestiu de Mauricinho e só pega no meu pé. Joguei do metal, olha que lindo que triste. Agora passo de ouvindo o segundo apete. Cusquinha de couro atolada até o fim. Agora sou metal.